andrecidismoral.com.br. São 4 da manhã, o celular tocando. Acordo assustado pra ver quem tá me ligando. É você, mas quem podia ser? Já sei o que você quer me querer. Eu não é. Você responde que sim e dá uma risada, querendo me ganhar com uma desculpa esfarrapada, que tá com saudade. E desde que eu fui embora tá faltando uma metade. Mas eu não caio nessa não, não vou te entregar meu coração. Não vou te dar meu sentimento, já conheço bem seu pensamento. E o meu, e o meu. Você conhece também, você sabe que é meu ponto fraco. E eu não resisto a você, não resisto a você. Só me liga, porque sabe que eu atendo e vou correndo pra te ver. Só pra te ver. Então abre a porta que eu vim aqui pra te satisfazer. Meu coração, não vou te dar meu sentimento. Já conheço bem seu pensamento. E o meu, e o meu. Você conhece também, você sabe que é meu ponto fraco. E eu não resisto a você, não resisto a você. Só me que eu atendo e vou correndo pra te ver. Só pra te ver. Então abre a porta que eu vim aqui pra te satisfazer. Me conhece tão bem, cê sabe que é meu ponto fraco. E eu não resisto a você, não resisto a você. Só me liga, que eu atendo e vou correndo pra te ver. Só pra te ver. Então abre a porta que eu vim aqui pra te satisfazer. André Cidis, um round de Ibi Coara. É a última vez.